Enrola o cabo, desenvolve na descida ou na subida. Zigue zagueando pelo meio da avenida. Motoboy vai que vai, se arrisca entregador de gás. No mó gás, diz que pizza que vem e vai. Não é boy, tectoy, se destrói os lock. Smirnoff versus moto, boom é mó capote. Adrenalina, pura aventura, loucura, pneu queimando fumaça. Subindo no pinote pra entregar alguns pedidos, vai que vai. Na baixada da 7 do Água Boa, vai que vai. A quase 100 por hora, balança mas não cai. Cabelo arrepiado, vento frio tocar o rosto, gela até o osso. Será que vale a pena tanto esforço? Correr tanto risco por tão pouco. Motor envenenado, super aquecido, quente quase em brasa, ele nem esquenta. Desce a ladeira, velocidade a toda, ele é pirado e mesmo assim toca o foda-se. O dinheiro tem que vir rapidinho, é pro bolso. Consórcio pra vencer, altas contas pra pagar. Quanto mais rala de lucrar, acelera, voa abaixo, quase decola. Curvas, buraco, pontes e os picos altos, quebra-mola. Perigo eminente, crescente, ele tem que seguir em frente, esticar a corrente, acenou, veloz e furioso. Assusta até o demo, a coragem, a solução não é problema. No asfalto, delírio, a satisfação te ensina, te excita a viver a liberdade. Quase 11 horas, o sono vem, quase te apaga. Dormir, descansar, outro dia pra batalha. Tentar uma faculdade, buscar uma melhora. Sonhos, vontade, desejo, transforma o ser humano num veneno, num eterno pesadelo. Veloz e furioso, acelera, voa abaixo, devagar com andor, pois o santo é de barro. Veloz e furioso, acelera, voa abaixo, devagar com andor, pois o santo é de barro. Veloz e furioso, acelera, voa abaixo, devagar com andor, pois o santo é de barro. Veloz e furioso, acelera, voa abaixo, devagar com andor, pois o santo é de barro. Dose após dose, sem dosar a segurança, autoconfiança, segue na liderança. Faz da rua um grid, acelera a grid, costura vários pontos, ganha pontos, pontos negativos vive. Sempre na corda bamba, banca paga de bamba, alheio a todos segue, cambaleia bebe. Se julga o ás voraz atrás do volante, cresce, curva em alta, curva em baixa, visão turva logo passa. Passou mal, chamou o Juca, tá perdido na manguaça, pit stop, brum. Em segundos tá na pista, encheu o isopor de lata hasta la vista. Latinha amassada, ferragem retorcida, abraçou uma pilastra no meio da avenida. Veloz e furioso, acelera, voa abaixo, devagar com andor, pois o santo é de barro. Veloz e furioso, acelera, voa abaixo, devagar com andor, pois o santo é de barro. Veloz e furioso, acelera, voa abaixo, devagar com andor, pois o santo é de barro. Veloz e furioso, acelera, voa abaixo, devagar com andor, pois o santo é de barro.